Continuar levando a zero, pronto para decolagem. 1556, 0321, após alinhar e manter. Após alinhar e manter, pronto. Já vou levar o centro do tráfego, aproximação Pasto E. Aqui, Monte Sena, aproximação, se der, contato do Brasil. Atrasada aproximação direto, parte do Brasil, reposto do solo controlado. O vento variando 2 nós. Centro da expedição, já contará a parte do Brasil. Vento variável 2 mangas, dirige ao título 07, decolagem final atualizada. Decolagem. estabilizou para 407, torre avistado. Espera 4777, torre avistado, cheque 3 pouso, vento variável 29, altitude 07, pista no zero molhada, na vertical sem chuva, pouso autorizado. Ele pousa, está 37, 4777. Zou 4207, torre? 4207, mantenha a disposição. E mantenha a presente posição, tráfego final com pouso autorizado. Mantenha a posição visual, mantenha. Fala, táxi autorizado até a táxi Lima. Na Lima, mantém a posição e chama o solo 21 da Fórmula 9 para o ingresso do pátio 1. 1207, decolado 02, chegou controlar agora a frequência 120, décima 80. 120, estou zero, bom trabalho. Azul 4082, por LF. Azul 4082, traço avistado, cheque tem de posto, 10, uma olhada para onda, vento variado 3, nossa, altinho 107, posto olhado. Autorizado posto, 4082. Sai 62, eu tenho que olhar e manter esse lugar. Mata 62, mata 62. Eu 402, solo 1 direito via Fox Touch, no solo 2 1 no 9. Via Fox Touch 1 no 9, 2408. Chama o controle agora, frequência 20.80. 208, obrigado. 7-0, vento variável 2-9, altitude 1017, decolagem autorizada. Seguir decolagem da 1-0, 1017, 1017. Lembra 356, tráfego avistado, reporte de reserva baixa travada, bandeirante ingressou para decolagem imediata, pistão 0. Vento variável 29, altímetro 07, pista molhada para úmida, praticamente úmida, na vertical sem chuva, ar de pistolim. Me mantenha o ponto de espera. Pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 29, altímetro 0, 17. 17, livre, ponto no zero, médio, acompanhado. Passando Whisky, Charlie Mike, decolagem 19, chama o controle agora, sequência 12, última 8, viagem. Agora eu vou trabalhar o anel. Salvador, Tão 3436 na final da 1-0, boa. Boa tarde, Tão 3436, traço de posição, com chupa espaçada, mais pistolinho. Boa tarde, direção de pouso, Tão 3436. Minha 356, 022, direito, via Fox, 7-1-1, nesse malado. 3-1-1, boa. mantenha a pista melhor. Oscar Golf Uniforme, decola 2.6, controle Salvador, 1.20, decimal 8. 1250, por solicitação do controle, deverá manter a pausa de decolagem até 4 mil pés. Decolagem 1250, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus 029. chama 250, decola 3F, no controle 9208. Vai chamar 208, 1250. boa tarde, 2067, Bagu, ponto de Soracol. 2067, autorizado, alinhar e decolar, no 0, no 30 graus, 5 marchas. Alinha e decola no 0, 2067. E aí, Salvador, bom dia, 3378, final da 1-0. Pelo controle do 0.8, por favor. 3378 no solo 42, direito 121, desce para o norte. Direita, solo 3378. Autorizado, alinhada e decolar destino 0, 130 graus, 052. Cinco, decolar 24.000, achando encontro da frequência 120, décimo 8, progresso. Fazer 8, boa. Autorizado final do ano 7, desconsidere a última informação. Aguardando a autorização de pouso. 7 mais. Boa tarde, Mike. Qual a parte que segue após o pouso? Qual o tipo da aeronave do senhor? É uma bebida, 10. Queixo.